أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا ياسين Allah subhanahu wa ta'ala enviou Ibrahim alayhi salam com a justiça, com a sensatez, com o bom raciocínio. Então, após Ibrahim alayhi salam dizer a eles que o vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou e sou das testemunhas disso, ele também disse a eles: e por Allah, conspirarei contra vossos ídolos, depois de vos retirardes. Então, fê-los em pedaços. Exceto o maior deles, para a ele retornarem. Em outros versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala revela que Ibrahim alayhi salam disse a eles: eu estou doente. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ Então ele deu uma olhada nas estrelas e disse: por certo, estou doente. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ Então voltaram-lhe as costas. E foi ter com seus deuses, e disse: não comeis? Por que não falais? E foi ter com eles, batendo-lhes com a destra, batendo-lhes com a mão direita. Então, Ibrahim alayhi salam, num dia de festa atribuída aos ídolos, em que todas as pessoas estavam ocupadas com as festividades, ficou sozinho com os ídolos. Disse ao seu povo, disse aos seus parentes, ao seu pai: eu estou doente, eu não posso sair com vocês. E ficou sozinho com os ídolos. Chegou até os ídolos, à frente dos quais havia os melhores alimentos, os quais eles deixavam em oferenda aos ídolos, e para pedir a bênção dos ídolos. Então Ibrahim alayhi salam chegou até os ídolos e disse: por que vocês não comem? Por que vocês não falam? E quebrou a todos os ídolos, a não ser o maior ídolo entre eles. E pendurou o machado nesse grande ídolo, para que quando o seu povo voltasse das festividades e encontrasse os ídolos ao chão, encontrasse os ídolos todos quebrados e perguntassem: quem fez isso com os nossos ídolos? Ibrahim alayhi salam poderia dizer: perguntem a esse maior que está inteiro, que está de pé. Creio que foi ele. Vejam, o machado está com ele, está pendurado no pescoço dele. Deus Altíssimo seja, diz em Surat al-Anbiya: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون Disse Allah subhanahu wa ta'ala, então fê-los em pedaços, exceto o maior deles, para a ele retornarem. Quando retornaram então, disseram, quem fez isto a nossos deuses? Por certo, ele é dos injustos. Alguns disseram, ouvimos um jovem difamando-os. Chama-se Abraão. Yuqalu lahu Ibrahim. Nós já ouvimos um jovem falando mal dos nossos ídolos. E esse jovem também nos aconselhava a deixarmos a adoração desses ídolos. Ele é chamado Ibrahim. Disseram, então fazei ouvir diante dos olhos dos homens, na esperança de o testemunharem. Formaram então um tribunal de acusação contra Ibrahim alaihi salam. Disseram, foste tu que fizeste isso a nossos deuses, ó Ibrahim? Disse, mas o maior deles, este aqui o fez. Então, interrogai-os, se é que falam. Então, caíram em si e disseram uns aos outros, por certo, sois vós os injustos. Caiu a ficha. Voltaram à natureza humana, tiveram sensatez e disseram, nós é que somos injustos. Eles não falam. Se eles não falam, como nós nos dirigimos a eles e adoramos a eles e pedimos a eles e rogamos a eles? Porém, essa sensatez não durou muito. A força da tradição foi mais forte. Voltaram e disseram, com efeito, sabes que esses não falam. Abraão disse, então, adorais em vez de Allah, o que em nada vos beneficia, nem vos prejudica? Ufa, a vós e ao que adorais, em vez de Allah. Então, não razoais? Então, Ibrahim alaihi salam fez a conclusão. Chegou ao veredito. Deu esse claro conselho a eles com toda a força e toda a convicção. Qala afata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun. Eles aceitaram? Não aceitaram. Como disse, a força da tradição foi mais forte que a força da sensatez, da justiça e da verdade. Eles logo condenaram a Ibrahim alayhi salam. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Disseram, queimem-no e socorrei vossos deuses, se quereis fazer algo. Este é o argumento da pessoa fraca, o uso da força, já que não pode, com a sensatez, com o raciocínio, com a justiça, com a verdade, faz uso da força. Assim ocorre nos dias de hoje. Assim vemos as guerras. E assim vemos aqueles que matam, aqueles que invadem, aqueles que usurpam os direitos dos povos. O fazem com a força, não o fazem por razão. Assim, eles seguem um povo que é pagão, que é idólatra e que não quer se curvar à verdade. Esse era o povo da Babilônia naquela época. E assim são muitos povos em nossas épocas. Então veio a sentença, o queimem. Atirem ele no fogo e socorram aos seus ídolos. E é narrado que eles permaneceram cerca de 100 dias ateando este fogo. Fizeram um fogo enorme. a ponto de o pássaro que voa no céu em cima desse fogo se queimar. E todos foram convocados para socorrer aos ídolos. Durante cerca de 100 dias, juntaram lenha e fizeram um enorme fogo. Um fogo jamais visto na terra. De tão forte, de tão ardente que era esse fogo, não podiam se aproximar dele para atirar Ibrahim alaihi salam ao fogo. Então fizeram uma catapulta para atirá-lo de longe. E assim foi, atiraram a Ibrahim alaihi salam ao fogo com a catapulta, aquela que é utilizada para atirar pedras nas guerras. E sendo Ibrahim alaihi salam atirado ao fogo, veio a sentença de Deus. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Dissemos, ó fogo, sê frescor e paz sobre Abraão. E desejaram-lhe conspirações, então fizemo-los os mais perdedores. Deus ordenou que o fogo não queimasse a Ibrahim alaihi salam. Tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece na natureza, acontece com o poder de Deus, com a permissão de Deus, com a ordem de Deus. Sabemos que o fogo queima, porém o fogo queima com a ordem de Deus, e assim Deus o criou. E Deus, Altíssimo seja, ordenou que o fogo consumisse tudo, conforme a natureza que ele criou, exceto Ibrahim alaihi salam, a ponto de o fogo queimar as cordas que amarravam as suas mãos e os seus pés. Nos é narrado que Ibrahim alaihi salam, no seu caminho ao fogo, quando ele foi atirado ao fogo, veio até ele Jibril alaihi salam, o anjo Gabriel, e disse para ele: Ya Ibrahim, alaka haja? Ibrahim, precisas de algo? Ibrahim alaihi salam disse: Amma ilayka fala. De ti não preciso nada. Ou seja, de você não preciso nada. Mas de Deus eu preciso. É narrado que Ibrahim alaihi salam disse, quando foi atirado ao fogo: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Basta-nos Allah, e Ele é o melhor protetor. É narrado que Ibrahim alaihi salam disse essa palavra quando foi atirado ao fogo. E a disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a paz de Deus esteja com ele, quando foi dito aos crentes: Por certo, o povo inimigo reuniu hostes contra vós, reuniu grupos contra vós para combatê-los. Então, receiai-os, tenham medo deles. Então, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Hasbunallah wa ni'mal wakil. E os crentes, junto com ele, também disseram: Hasbunallah wa ni'mal wakil. E Allah, subhanahu wa ta'ala, cita esse episódio no Alcorão Sagrado, em Surat Al-Imran, no versículo 173. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Aqueles aos quais alguns homens disseram: Por certo, o povo inimigo, com efeito, reuniu hostes contra vós. Então, receai-os. E isso acrescentou-lhes fé. E disseram: Basta-nos Allah, e Ele é o melhor patrono, e Ele é o melhor protetor. E todo crente, e todo povo que é atingido por um ataque, por uma provação, e não tem protetor algum, e não tem apoiador algum, que diga essa palavra: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Esta palavra deve ser dita por toda pessoa subjugada, por todo povo oprimido, como acontece na Palestina, no Líbano, em vários lugares do mundo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Essa palavra foi dita por Ibrahim alayhi salam e foi dita por Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e seus companheiros. E é narrado que Ibrahim alayhi salam permaneceu nesse fogaréu durante 40 ou 50 dias e depois saiu ileso e salvo da conspiração daquele povo politeísta, pagão e idólatra, que fez isso com ele somente por ele dizer: adorem a Deus, não há outra divindade além dele. E Ibrahim alayhi salam disse: não vi dias melhores na minha vida do que os meus dias dentro daquele fogo. Reflitam sobre o dizer de Deus: Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dissemos: ó fogo, se frescor e paz sobre Abraão. Ou seja, não queime a Ibrahim alayhi salam, não prejudique a ele, não moleste a ele. E se frescor e paz. Se a ordem fosse somente seja frescor para Ibrahim, pode ser que o fogo o molestasse com o frio. Mas não, a ordem foi ser frescor e paz. Ser frescor e paz para Abraão. Também dentre as narrações desse episódio, quando Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, quando Ibrahim alayhi salam foi atirado ao fogo, todos os animais tentavam apagar o fogo, exceto a lagartixa, al-wazagh, al-fuaisiqa. Este inseto não tentou apagar o fogo, soprava o fogo. تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي الثنا والسلام.